Académica de Coimbra nos quartos da Taça de Portugal. Frederico Gil fora do torneio de Sydney, mas apostos para o Open da Austrália. Ferrari apresenta o seu novo bólide a 28 de janeiro. Estas e outras notícias daqui a pouco em mais uma edição do Desporto Antena. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionar-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Sabe o que é a Hora Zero? A Hora Zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a sexta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. Aqui além, há pessoas que mudaram o mundo, nas mais diversas partes do globo e nas mais diversas áreas de intervenção. A Antena Web traz até si um breve retrato destes intervenientes. Desde o político ao desportista, do cientista ao literário, passando por tantas outras áreas. Biografia da Semana. Um programa a não perder, todas as quintas-feiras, às 19h, com Nuno Miguel. Aqui, na sua Antena Web. Na Antena Web proporcionamos-te verdadeiras noites elétricas. Electric Nights, para que a tua noite seja repleta de energia. Todos os dias de segunda a domingo, entre as 2 e as 4 da manhã. Electric Nights, na Antena Web. Boa noite. Iniciamos a edição de hoje do Desporto Antena pelo atletismo. Foi assinado esta tarde o protocolo entre a Federação Portuguesa de Atletismo, a Associação Regional de Leiria e a Autarquia do Pombal, que assegura a realização de 7 das 9 provas previstas nos campeonatos de pista coberta em Portugal, que terão lugar nos meses de janeiro e fevereiro. Das provas que se vão realizar, destaca-se o Campeonato Nacional de Clubes, o Campeonato de Portugal Individual e o Campeonato de Júniores e de Esperanças, como disse, em pista coberta. As exceções são feitas para o apuramento da Zona Norte, que se irá realizar em Braga, e para o Triatlo Jovem, que se irá realizar em Santarém, Alpiarça. Ao contrário dos anos anteriores, este ano a tradicional Nave de Espinho não irá receber qualquer competição, já que está em fase de julgamento de um mega processo judicial. Mas José Barros, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, está otimista. Espera-se depois, para os campeonatos internacionais, o regresso de atletas como Nelson Évora e Naide Gomes. Mas José Barros não quer estabelecer metas. Quer apenas manter, pelo menos, aquilo que Portugal já tinha, ou seja, o número de participantes e os resultados que se haviam alcançado na época transata. Diz o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo: pela sensibilidade e responsabilidade, penso que conquistamos mais uma autarquia para a modalidade. Diz ainda o mesmo presidente da FPA: vamos levar os melhores e certamente vamos levar uma boa equipa. A época internacional acaba no fim de semana de 4 a 6 de março com o Europeu de Paris. Quanto ao Dakar 2011, Hélder Rodrigues voltou às boas exibições e aos bons resultados, ou pelo menos melhores do que os de ontem. É que o corredor português perdeu-se na nona etapa e acabou por ficar sem combustível na submotorizada. Com isto caiu para a 33ª posição. O Yamaha português esteve hoje bem melhor, chegou inclusive a liderar grande parte da prova, da etapa aliás, mas acabou depois por ter um problema e cair para o 10º posto, ficando a mais de 30 minutos do vencedor. Quanto a Ruben Faria, está agora a menos de 5 minutos na geral de Hélder Rodrigues e ficou hoje em terceiro. O português concluiu hoje a prova, que aliás marcou o regresso à Argentina, em 3 horas, 19 minutos e 47 segundos, mais 13 minutos e 22 segundos do que Mark Coma, que venceu então a etapa de hoje. Mark Coma, que aliás está agora com uma vantagem muito confortável sobre o francês Cyril Desprez. Durante algum tempo, Cyril Desprez seguiu outro participante, só que ia na direção errada, e com isto acabou por perder muito tempo para o seu adversário mais direto, Mark Coma, que assim está bem mais perto de se tornar o vencedor deste Dakar 2011. Quanto aos automóveis, Carlos Sainz continua na perseguição a Nasser Al-Attiyah, mas na etapa de hoje teve problemas. Carlos Sainz ficou preso nas dunas e acabou com isto por perder muito tempo para os seus adversários mais diretos. Quanto à zona da frente, Nasser Al-Attiyah, o príncipe herdeiro do Qatar, voltou a vencer a etapa de hoje, que também marcou o regresso à Argentina. Mas nem sempre foi assim, a luta foi renhida e Stéphane Bétrancel só não ganhou a corrida, ou só não teve tantas possibilidades, devido a um problema mecânico. Perdeu 5 minutos para o resolver e Nasser Al-Attiyah passou à sua frente. A partir do quilómetro 140, a etapa passou a ser liderada pelo catarense. Nasser Al-Attiyah, que é líder confortável da geral, o segundo lugar é ocupado pelo espanhol Carlos Sainz. Agora falamos de futebol e do que tem acontecido na Taça Asiática. Ora, no passado dia 10, aconteceu a primeira goleada no Grupo C. A Austrália, país da Oceania, venceu por 4-0, 4 golos sem resposta, a Índia. O primeiro gol foi marcado por Tim Cahill aos 11 minutos. Tim Cahill, que aliás voltaria a marcar aos 65. Antes, Eric Hewell aos 25 e Brett Allman aos 45 faziam o 2 e o 3-0. Como disse, Tim Cahill fecharia 20 minutos depois, aos 20 da segunda parte, o marcador em 4 para a Austrália, 0 para a Índia. Bem mais equilibrado foi o outro jogo do Grupo C. A Coreia do Sul venceu por 2-1 o Bahrein. Gu Jae-seol foi a figura de jogo para os sul-coreanos. Marcou os 2 golos do encontro. O primeiro a 5 minutos do final da primeira parte. O segundo a 7 depois do início do segundo tempo. Aos 86, através da marca da grande penalidade, Fawzi Aish chegava ao resultado final, 2-1, para a equipa do Bahrein, que, então, através desta marca de grande penalidade, conseguia reduzir. No grupo C, lidera então a Austrália, com 3 pontos, mas mais 2 golos marcados que a equipa da Coreia do Sul, e com uma vantagem então de 4 golos para apenas 1, na diferença de golos para a equipa sul-coreana. O grupo D começou com um empate. A Coreia do Sul empatou a 0 com os Emirados Árabes Unidos. Um jogo morno, sem grandes acontecimentos. O mesmo não se pode dizer do Iraque 1, Irão 2. Younis Mahmoud colocou a equipa iraquiana em vantagem, aliás, retentor do troféu. Aos 13 minutos, o Iraque encontrava-se a vencer. Mas, ainda antes do final da primeira parte, Gholam Reza Rezaei fazia 1-1 aos 42 minutos para os iranianos e restabelecia a igualdade face aos detentores do troféu. Aos 84 dava-se a cambalhota. O golo de Iman Mobali colocava os iranianos em vantagem. E assim aconteceu, aliás, assim ficou até ao final do encontro. Irão 2, Iraque 1. Lideram então os iranianos com 3 pontos, o grupo D, já que a Coreia do Norte e os Emirados Árabes empataram e têm então 1 ponto. O Iraque, detentor do título, mais uma vez repito, é agora o último classificado. Quanto ao grupo A, já se realizou a segunda jornada, foi hoje. Quanto ao grupo D, peço desculpas, esqueci-me de mencionar que foi realizado ontem. Os dois jogos foram realizados ontem. Hoje, o destaque vai para a vitória do Uzbequistão, que está novamente na frente e agora isolado. Venceu por 2-1 o Kuwait. Maxim Tsatsikic Aos 41 fazia o 1 a 0 para a equipa uzbek e Server Geparov voltou a destacar-se, marcando o seu terceiro golo na prova e o primeiro neste jogo. Aos 65 minutos, a equipa do Kuwait ainda respondeu, aliás, esteve inclusive em pé de igualdade durante algum tempo. Bader Al-Mutua, através da marca da grande penalidade, fez o 1 a 1 aos 4 minutos da segunda parte. No outro jogo, a equipa do Qatar venceu a China por 2-0. Youssef Ahmed foi o destaque do jogo. Em 18 minutos fez o resultado. Aos 27 marcou o primeiro tento para os catarenses. Aos 45, mesmo a fechar a primeira parte, fez o resultado final. Qatar 2, China 0. Mas quem lidera então são os uzbeks com 6 pontos e 2 vitórias, frente ao Kuwait e frente ao Qatar. A equipa chinesa vai em segundo, com 3 pontos, tantos quanto tem o Qatar. O último é a equipa do Kuwait, que ainda não conseguiu qualquer ponto nesta prova. Gosta de observar, de apreender e aprender? Então seja bem-vindo ao Imaginário 21. Eu sou o Emanuel Almeirante e todos os domingos entre as 21 e as 22h30 estou aqui na Antena Web para lhe falar sobre os mais variados assuntos, sobretudo do panorama atual. Espero por si, Imaginário 21. Todos os domingos entre as 21 e as 22h30 aqui na sua Antena Web. Se gosta da música romântica, ouve Antena Web aos domingos entre as 22h30 e as 0 horas. O programa Amor Sem Limites e Apaixona-te. Ainda no futebol, já acabou o jogo entre a Académica e a União da Madeira. O jogo que atrasa os oitavos de final da Taça de Portugal acabou há não muito tempo. A equipa da Académica venceu por 3 a 1 a União da Madeira, a equipa da 2ª Divisão, e que aliás está a lutar pelo regresso aos grandes escalões nacionais do futebol. A equipa da União da Madeira foi inclusive a primeira a marcar por Bertinho, jogador que mais tarde acabaria por ser expulso. A Académica conseguiu dar a volta ao marcador. Diogo marcou 2 vezes e Éder fez o golo do meio, o 2 a 1. Os estudantes vão defrontar agora, nos quartos de final da Taça de Portugal, a equipa do Vitória de Setúbal. O jogo realizar-se-á no dia 26 de janeiro. Esta foi a primeira vitória da Académica de Coimbra com José Guilherme no comando. No final, o treinador da Briosa disse que é uma boa motivação esta vitória. Precisávamos dela para nos sentirmos menos ansiosos. Na Fórmula 1, falei na semana passada em algumas escuderias que apresentavam no final do mês de janeiro, no princípio do mês de fevereiro, os seus novos bólides. Na altura tínhamos dito que a Ferrari escusava-se a adiantar datas, apenas adiantava que iria apresentar o seu novo monolugar no final do mês de janeiro. Ora, hoje a escuderia adiantou o dia exato, irá apresentar o seu novo bólide no dia 28 de janeiro. A Ferrari adianta ainda mais que, se as condições meteorológicas o permitirem, irão ser feitos testes de demonstração da nova máquina na pista no circuito de Fiorano. Contará esta realização, este evento, com as presenças dos pilotos Fernando Alonso e o brasileiro Felipe Massa. No ténis, Portugal já não tem representantes no torneio de Sydney. Hoje, Frederico Gil, 102º no ranking do ATP, foi eliminado pelo francês Gilles Simon por uns expressivos 6-1 e 6-3. Frederico Gil vê-se assim posto fora do torneio de Sydney, mas participa e tem passagem direta para o qualifying do Open da Austrália, o primeiro Grand Slam deste ano. Ora, não é o único, porque Rui Machado, 93º do ranking ATP, também se junta ao português Frederico Gil. Quanto a Leonardo Tavares, está ainda em prova. O português estava a jogar com o francês Stéphane Robert, mas devido ao mau tempo, o jogo teve mesmo de ser interrompido. De todas formas, não se reservam grandes esperanças para o tenista, que é número 223 do ranking ATP, já que no primeiro set, e decorridos que estavam 82 minutos, o português perdeu por 4-6 e estava a perder por 2-3 no segundo. Preparava-se para responder ao serviço do tenista francês, quando o jogo foi mesmo interrompido devido à chuva que se fazia sentir. Quanto ao outro português, no qualifying do Open da Austrália, João Sousa foi também eliminado por um francês, Jocelyne Huanat, que venceu de forma muito fácil o tenista português. João Sousa já não está, portanto, em prova. Para fechar, apenas duas informações. A primeira relacionada com o basquetebol. Os Lakers venceram por 112-57 os Cavaliers no campeonato da NBA, o de maior reputação à escala planetária. Os Lakers conseguiram a sua terceira maior vitória ao longo da história. Ainda outra anotação, desta vez para o campeonato mundial de femininos no judo, Portugal contará com 4 representantes. Leandra Feitas e Ana Urmigo, nos menos 48 kg. Ana Cachola, nos menos 63 e Yaima Ramírez, nos menos 78, representarão Portugal. As judocas irão estar em prova nos dias 29 e 30 de janeiro. A edição de hoje do Desporto Antena fica por aqui. Amanhã estamos de volta. Até lá!